está em fase final o projeto para a construção de 2 conjuntos habitacionais na região de Três Lagoas. Serão 540 unidades para o empreendimento Village Cataratas e 519 para o Village Iguaçu. A ação está sendo conduzida pelo projeto Faz Habita, com parcerias dos governos federal, estadual e municipal, um investimento de mais de 68,8 milhões, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial. Pessoas com mais de 70 anos, que tenham familiares portadores de necessidades especiais, famílias com mais de 3 filhos e com renda inferior a 1,6 mil terão prioridade, mas para isso elas precisam estar inscritas no Faz Habita. Segundo o diretor superintendente do Faz Habita, Valmir Leal Gritem, o projeto irá atender famílias de baixa renda. Este projeto também conta com acordos firmados entre o governo estadual através da Coapar. Com informações da Agência Municipal de Notícias, Marjorie Colombari para a CBN Foz.